Meus amigos e meus irmãos, o capítulo 11, há vários dias, vem sendo analisado por nós. Eu não vou repetir mais aqui o que já disse a respeito do templo, do altar, da medida que não é somente linear, é medida moral. E nós vamos entrar hoje na parte final desse capítulo. E aliás, eu quero abrir parênteses para dar parabéns à equipe da Mocidade Legionária, que tem feito programas extraordinários a respeito do Evangelho, do Apocalipse. E tenho me sentido muito orgulhoso de todos vocês. E eu me refiro nesse momento à Mocidade da Sede Mundial em São Paulo, sem ignorar as outras, como do Maranhão, que eu sei que está sempre atenta. Aliás, eu tenho uma proposta a fazer. A Mocidade deve trazer, uma vez por mês, um ou dois elementos da Mocidade Legionária de vários lugares do Brasil, né? Fazer uma escala, tá, de vários lugares ao mesmo tempo, para estabelecer esse debate. Porque esse é o grande trabalho da LBV, para transmitir essa emoção legionária aos corações, que não há nada perdido, não. Não há nada perdido. A turma tem brilhado mesmo e é a geração dos Paulos surgindo. É como diz Emmanuel numa mensagem ao irmão Zarur, em 1956. Há duas, uma de 52 e uma de 56. Essa de 56, ele pergunta a Emmanuel assim: já vieram todos os que estavam comprometidos com a Legião da Boa Vontade? Emmanuel diz: não. As alas dos servidores do Cristo na Terra estão sempre sendo abastecidas. Bem que a Seara continua grande, os trabalhadores poucos. Mas isso me dá uma satisfação. Eles estão de parabéns. Uma salva de palmas para essa rapaziada toda. Bem, mas por que essa empolgação toda com o Apocalipse? E fiquei sabendo que a Gisele falou com essa aqui: irmão Paiva, não perde tempo. É isso mesmo, não há tempo a perder. Jesus está chegando. Mas aqui na página 58 do primeiro volume do Brasil e o Apocalipse, o irmão Zarur explica. LBV começou com o Apocalipse. Tenho ouvido com prazer as diversas equipes que se movimentam nos seus programas de rádio. Quando a campanha da Boa Vontade, que tão boa influência trouxe à imprensa, ao rádio e à televisão, teve início. A campanha da Boa Vontade por um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz foi lançada a 4 de março de 1949 na Rádio Globo, contra todos os prognósticos dos entendidos, entre aspas, né? Em radiodifusão, venceu completamente, serenamente, divinamente, incrível como pareça, iniciou sua marcha explicando o Apocalipse às massas populares. Dela surgiu a LBV, crescendo sempre, em todo o Brasil. E um dia, que não vem longe, a LBV estará em todo o mundo. Então temos que cumprir essa ordem do fundador da Legião da Boa Vontade, com a força do novo mandamento de Jesus. Voltando aos primeiros dias da Legião da Boa Vontade, um retrospecto emocionante, compara a LBV à trova perfeita de Adelmar Tavares, meu saudoso irmão Adelmar. Oh, linda trova perfeita, que nos dá tanto prazer, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Bom, final do capítulo 11 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, a sétima trombeta, versículos 15 a 19.

não são obrigados a assumir essa responsabilidade. Aí Jezabel diz: não, serei muito responsável, defenderei as mulheres que serão tentadas no fim dos tempos. Defenderei sim. A turma diz: Jezabel, usaste o sexo mal, puseste mal a Acabe. Não, Acabe vai me ajudar lá. Ele vai ficar longe de mim para não me atrapalhar mais, a gente não atrapalhar um ao outro. Aí pronto. Aí um dia Jezabel encontra Acabe e a vaca vai para o brejo. Ele é um fracalhão que não tem tamanho. E ela continua Jezabel. Aí o plano de Deus sofre um impacto. Mas daqueles impactos que não tem tamanho. Muita gente prometeu, pelos milênios, reencarnou várias vezes, e prometeu a Jesus, que é uma coisa muito mais séria. Não, Senhor, é o fim dos tempos, eu terei tanta coisa a fazer. As Jezabéis e os Arabes da vida. Terei tanta coisa a fazer. Não, não vou adorar mais o poste fálico. Você vê que, como é que praga que era, porque ela adorava os postes fálicos. Como sustentava com dinheiro do erário público. Quer dizer, o dinheiro do povo daquele tempo, do reinado de Acabe, né? Aqueles sacerdotes pagãos. E aquele grupo de sacerdotes, adoradores de tudo que vocês podem imaginar de ruim. Eles reencarnam, reencarnam, reencarnam, prometem uma porção de coisa, depois se perdem porque querem orgulho, soberba. Afrontam o Cristo de Deus, que lhes permitiu reencarnar no planeta para que evoluíssem. E se jogam no despenhadeiro absíntico, até que o poço do abismo é aberto e o fumo que nasce do poço do abismo os envolve. Os tempos realmente chegaram. Os tempos realmente chegaram. Todos nós apareceremos uns diante dos outros, breve. Todos apareceremos nuzinhos, uns diante dos outros, moralmente nus. E nos daremos a reconhecer. Por isso o tempo ainda está aí. É hora de cada um crescer com as boas obras. Ninguém é perfeito. O que vai nos salvar é o saldo positivo, ok? Sempre bons frutos sem plantar. a caminhar. Unidos somos muitos, somos milhões, pra lutar e pra tirar as pedras, os problemas, e entrar num mundo de alegria e de amor. Eu só digo o seguinte: Deus confia em você, mostre agora a todo mundo que você pode vencer. Vamos lá, juntos nessa estrada a caminhar. Unidos somos muitos, somos milhões, pra lutar e pra tirar as pedras, os problemas.